Saudações alviverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacace. Está começando mais um Periscaccio. Todas as segundas e sextas-feiras. Aqui no Facebook. É no Facebook. www.facebook.com/pagina.verdazo. Foco no... G4. Foco no Cruzeiro. É isso. Preocupação, objetivo, é G4. E o foco é no Cruzeiro. Eu não sei vocês. É até uma coisa engraçada. Eu tenho... Assim, pela experiência que eu tenho de acompanhar o Palmeiras já há tantos anos, eu nunca tive uma expectativa tão moldada em outras situações, dada essa aproximação, que a gente chegou a ficar a 17 pontos e agora está a 6, tem o confronto direto pela frente, e a nossa probabilidade de título é de 17, 18%, o que não é pouco. Tudo bem, é pouco perto do Corinthians, que tem 70%. Mas 17, 18% é uma chance bem razoável, com tendência a subir. Eu estaria enlouquecido. Aliás, eu estava. Eu estava muito mais tenso e ansioso até segunda-feira. Quando aconteceu na segunda-feira do Gambá perder, e que a chance ficou realmente grande, e que todo mundo se mobilizou para tirar o foco, tirar a ansiedade, foco no G4, foco no G4. Esse mantra do foco no G4, foco no G4, parece que entra na cabeça da gente. Eu estou menos ansioso depois do jogo do que eu estava antes. E deveria ser o contrário, devia estar muito mais diante de todo, né, todo o cenário, toda a reação. Então, eu estou achando isso muito bom. Quer dizer, se aconteceu comigo, eu imagino que pode ter acontecido com vocês também. Até queria que vocês dessem aí um pitaco, se isso aconteceu com vocês também, ou se só eu que sou retardado, assim. Então, pessoal, eu acho que a gente está tendo um comportamento perfeito. A gente não está entrando no oba-oba. Teve aí uns bobão que quiseram fazer treino aberto no Allianz Parque. Para. Os erros que a gente cometeu no começo do ano, a gente não pode cometer de novo agora. A gente tem que aprender com os erros, não fazer de novo. Errar é humano, né? Como é que é? Aquilo lá, todo mundo sabe essa frase, né? Então... o Gabriel perguntando. Se for campeão, vai ser a conquista mais memorável? Tira isso da cabeça. Nosso foco é G4. Tá? Foco é G4. É claro que se acontecer do Palmeiras diminuir mais ainda a diferença nesta rodada, aí passa... Quer dizer, já é. Vamos combinar aqui, não tem ninguém ouvindo a gente. Já está sendo uma baita hipocrisia nossa. Mas é uma hipocrisia branca. Né? É uma mentirinha branca, que a gente não está nem aí, que a gente só quer saber de G4. Está funcionando. Agora, se chegar a passar a próxima rodada e ficar 7 para o final, a 4 ou a 3 pontos, tendo um confronto direto pela frente, aí não dá mais para falar, não quero saber de título. Não dá mais. Nós estamos no limite que a gente ainda pode falar, está longe, não dá para nós. É o limite, 2 rodadas. Até porque a vantagem do empate nos pontos é nossa. Então, por causa do número de vitórias, né? Se a gente ganha 2, eles perdem 2, a gente passa ele no número de vitórias. Então, foco no Cruzeiro foi sensacional. Merecia até uma camiseta. Só que era uma camiseta que ia durar uma semana só, então por isso que eu acabei não fazendo. Eu ia fazer uma camiseta, foco no G4, foco no Cruzeiro, que ninguém vai usar depois, né? Então, não fiz. Mas achei muito legal, muito boa, muito positiva essa mobilização da nossa torcida, entendendo que tinha que jogar a favor do Palmeiras. Então, segurou a onda de ficar enchendo o saco do Corinthians. Lógico que ia ser uma delícia encher o saco deles. Eles estão cagando de medo. Eles estão com o cu na mão. Então ia ser muito gostoso. E foi, de certa forma, mesmo a gente negando, ver a cara de cu deles, de medo, de cagaço deles. Eles estão. Na terça-feira foi absurdo, né? Um dia depois que eles perderam do Botafogo. E então, assim, tá muito divertido, só que foi muito legal também a gente saber segurar, sabe? Ficar com o discurso do G4, G4, G4. E isso, vocês querem saber uma coisa? Isso dá mais medo ainda neles. Porque aquele cara que falou, lógico que esse filho da puta tá com uma manilha na mão e tá escondendo. Isso dá mais medo ainda do outro lado. Porque se a gente começasse a entrar na empolgação, aí os caras falam, puta, mas se a gente mantiver os 6 pontos na frente, mantiver a liderança, zoar esses porcos. Mas não, a gente tá quietinho, quer dizer, nem a chance de zoar a gente, em caso deles confirmarem o título, eles vão ter. Porque a gente não falou nada, a gente ficou na nossa. Porque a responsabilidade é toda deles. Então, assim, a gente jogou maravilhosamente o jogo essa semana. Eu digo, nossa, torcida do Palmeiras. Estou muito feliz com o jeito que tudo se desenrolou. E tô muito esperançoso no G4. Ah, estou esperançoso no G4. Puta hipocrisia do cacete, né? Mas vamos continuar nessa. Vamos ficar nessa até quanto der. Se, por exemplo, o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, mas eles tiverem ganho da Ponte Preta, continua os 6 pontos, foco no G4. Foco no G4. Aí tem o derby. Aí vamos ver o que acontece. Foco no G4. Aí empata o derby. Fica 6 pontos. Puta, vai ficar difícil pra caralho. Foco no G4. Não muda o discurso. Não, nosso foco sempre foi o G4. Então a gente está se defendendo, né, de possíveis zoações se der errado. E estamos jogando toda, mantendo, né, toda a responsabilidade do lado de lá. Não estamos trazendo para o lado de cá. Como eles estão querendo jogar. E aí eu vou entrar no assunto do trouxa do Veloso. Que vocês devem ter visto que eu escrevi ontem um post com muita chateação pelo que eu vi do Veloso. Aliás, o Veloso não é de hoje, dessa semana, que ele está merecendo levar essa escovada. É desde sempre. Não que eu assista o programa do Neto, né? Eu não assisto. Só que eu já recebi reclamações, dezenas. Eu, na posição que eu estou, toda hora vem nego reclamar para mim. E eu acabo, nem que eu não queira, eu fico sabendo o que acontece. Sem precisar assistir. Só que daí eu notei essa semana que foram muitas, muitas, muitas reclamações. Falei, puta, então acho que aconteceu um negócio grave. Aí eu fui lá no site da Bandeirantes para ver, aí eu montei aquele post lá que vocês devem ter visto. Assim, eu fui procurar post antigo meu, sabe? Fui checar, falei, o que que eu já falei sobre isso? Só para ver se eu, né? E aí eu procurei lá no Twitter, Veloso Neto, um negócio assim. Aí eu achei um post, um tweet, do final de 14, que foi quando o Veloso foi contratado para trabalhar com o Neto, que foi uma revolta da nossa torcida, eu nem lembrava. E aí eu comentei, falei assim, olha, o Veloso é um cara pacato, é um cara, eu não lembro se foi esse o termo que eu usei, ele é um cara calmo, ele é tranquilo, ele é manso, alguma coisa assim, e chamaram ele para subir em cima dele. Mas parece que, né, é até sacanagem falar, né, que estava adivinhando. Bom, eu falei isso em dezembro de 14, passou quase 3 anos. Passaram-se quase 3 anos. E é exatamente o que aconteceu. Então, assim, aquele programa, aquele trecho do programa, o Neto e o Ronaldo avacalhando com o Veloso, e o Veloso com aquela cara de paga-lanche, sabe? Porra, me deixou muito chateado, me deixou muito triste, cara. O Veloso era um, assim, o Veloso nunca foi o melhor do time. O Veloso ganhou 3 títulos pelo Palmeiras. Parece que foi mais, mas foram só 3. Foi brasileiro de 94, porque assim, ele até foi campeão paulista em 93, só que ele estava lesionado, né? Ele se lesionou em março, a final foi em junho, então ele não jogou. jogou nem metade do campeonato. Né? O Sérgio assumiu e foi até o fim. E aí ele, o Sérgio pegou uma puta moral e aí ele fez uma puta cagada. Ele resolveu ir para o Santos. Imagina, no meio de 93, o cara me escolhe sair do Palmeiras para ir para o Santos, por empréstimo. Mas escolhe sair do Palmeiras. Porra, era só esperar um pouquinho, o Sérgio dar uma vacilada e ele pegava a posição de volta. Ele foi muito burro. Mas tudo bem, foi para o Santos, ficou um ano no Santos. Ele perdeu o Brasileiro de 93 e perdeu o Paulista de 94. Porque daí o Palmeiras contratou o Gato Fernandes. Porque o Sérgio, todo mundo viu que, puta, não é lá essas coisas. Vamos contratar um melhor. Contrataram o Gato Fernandes, que estava jogando muito no Inter. O Gato Fernandes ganhou o Campeonato Paulista, mas também não foi lá essas coisas. Aí, ó, vamos trazer o Veloso de volta, que o Veloso é muito melhor. Acabou o empréstimo para o Santos, que era de um ano. Ele voltou para jogar o Brasileiro de 94. Catou muito. É verdade que aquele time não era muito atacado. Né? E o Luxemburgo ficava com a bola no pé, arregaçava com os adversários e não era atacado. Essa que é a verdade. Mas quando era, o Velozão garantia. Puta, ele fazia cada defesa. Para quem não lembra, para quem não viu, para quem não tem idade, ele catava muito. Então, ele subiu em 89, com 19 anos, catou muito. Em 90, ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira, que na época o técnico era o Falcão. Ele entrou numa puta de uma roubada. O Brasil, assim, logo depois da Copa de 90, né, caiu o Lazzaroni, entrou o Falcão. Primeiro jogo, excursão da seleção brasileira para a Europa. Pô, o Falcão convocou uma seleção de merda. Ele convocou jogador do esporte, um lateral direito chamado Betão. Um lixo. Convocou, porra, Leomar. Era uma seleção ruim, tá? Era uma seleção muito ruim. Por quê? Porque queria romper com tudo que tinha sido feito até então, pelo Lazzaroni, que a seleção foi um fracasso na Copa de 90. Então, vamos renovar a seleção. Pegou um monte de jogador alternativo, promissor, né? Toma bosta. O Veloso era um deles, que o Veloso catava muito e merecia. Só que o time era muito ruim. Tomou 3-0 da Espanha no primeiro jogo. Então, Veloso, titular da seleção, toma 3 gols. O Brasil perde 3-0 da Espanha. O Brasil não perdia de 3-0. O Brasil, quando perdia jogo, perdia de 1-0, de 2-1. Não perdia de 3-0. Pô, perdeu de 3, né? E a imprensa carioca, ainda tinha muito disso de imprensa carioca, imprensa paulista, né? Destruiu o Veloso, perdeu a chance. Mas ele continuou catando muito no Palmeiras. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, se foi a primeira lesão dele, ele teve várias lesões. Então, em 91, acabou assumindo o gol do Palmeiras o Ivan. Vocês devem lembrar do Ivan, o Ivan Iso, que hoje ele é auxiliar técnico, aí não sei de que time. Que era bom goleiro também, mas não chegava aos pés do Veloso. Aí, depois o Palmeiras começou a Parmalat. O Veloso estava emprestado, se não me engano, para o União São João. O titular passou a ser o Carlos, Carlão Bozo. Jogou na Ponte Preta, no Corinthians, né? Fim de carreira. No Campeonato Paulista, o Carlão também não deu nada. Entrou um menino chamado César. Ele era grandão, mas frangueiro também, não deu nada. Quer dizer, ele teve uma trajetória muito errática no Palmeiras até começar a ganhar título, que foi, de fato, Brasileiro de 94. Em 96, ele foi o goleiro daquele Campeonato Paulista fantástico, dos 102 gols. Ele não foi destaque. Não foi destaque em 94, não foi destaque em 96. Ele era o goleiro de dois puta timaços. E ele foi o culpado por a gente perder a Copa do Brasil. Quem lembra da final da Copa do Brasil de 96? O Veloso falhou. no gol do Marcelo Ramos, no Parque Antártica. 2-1 para o Cruzeiro. É, inacreditável, né? O Palmeiras jogou sem o Miller, que resolveu ir para o São Paulo na véspera da final. O Palmeiras perdeu um título ganho. É, então, ganhou 2 títulos, mas entregou 1. Em 98, ele compensou, né? Ganhamos a Copa do Brasil em cima do Cruzeiro, ele era o titular. Quase foi para os pênaltis, ele era o cara que ia ter que garantir a gente nos pênaltis. Mas aí o Oséias fez aquele gol em cima da hora. E em 99 ele foi reserva, né? Ele se lesionou, ele era titular, se lesionou, entrou o Marcos, aí ele se fudeu. Aí o Marcos abraçou e não largou mais. O Marcos, que já era banco desde 96, a hora que deram a chance para o Marcão pegou e não soltou mais. É, e aí ele acabou a história dele no Palmeiras. Então foram 3 títulos na prática. Ele tem mais títulos na carreira. Ele foi campeão paulista de 93, ele foi campeão da Libertadores, mas não era ele, né? Então, assim, onde eu quero chegar com isso é que nos 3 grandes títulos dele pelo Palmeiras, ele não foi ídolo nenhum. É, embora eu considere ele o melhor goleiro, melhor, em termos de plasticidade. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vocês entenderam. É a beleza dos movimentos. Sabe, quando ele fazia uma ponte, o movimento era bonito. Sabe, o jeito que ele saltava, o jeito que ele se esticava, a elasticidade dele, a explosão dele. A do Marcos era mais violenta, né? A do Marcos era mais... Parece que o cara era feito de tijolo mesmo. O Veloso não. O Veloso parecia ser feito de borracha. É, muito bonitos os pulos dele, os saltos dele. E eu que catei no gol aí uma certa fase da minha carreira. É, eu admiro, sabe, ver goleiro catando bola. Então, por exemplo, essa defesa que o Groy fez contra o Barcelona, vocês devem ter visto, é muito mais para Marcos do que para Veloso. Que é assim, o Marcos ele tinha muito isso de antever o movimento e meio que bloquear, como se fosse um cara de vôlei. Muitas vezes ele fazia isso, bola dentro da pequena área, ele bloqueava, como se ele fosse um jogador de vôlei. Ele se atirava em cima e não deixava a bola entrar, por quê? Porque ele percebia antes o que ia acontecer, ele já pulava para o lugar certo. Foi o que o Groy fez. Vocês podem ver que ele pula com o braço esticado, a bola vai exatamente onde está o braço dele. Ele não busca a bola com o braço. Ele estica e reza, mas não tira o mérito. É, o Marcos fazia as duas coisas. Ele antevia, e mesmo se a bola fosse um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ele conseguia ir buscar com a mão. Ele fazia o movimento. Então, por isso que ele era monstruoso, por isso que ele foi o maior de todos. Pouca gente tem essa visão de explicar por que, que o Marcos foi melhor que todos. Porque ele fazia essas coisas. Que eu vi um goleiro fazer umas coisas assim. Na verdade, 2. Eu vi 2 goleiros fazerem igual o Marcos. É, um cara da Alemanha, da década de 70, chamado Sepp Maier. Foi o goleiro da seleção da Alemanha durante toda a década de 70. Eu peguei a parte final, mas, puta, eu vi uns absurdos. E aquele da Dinamarca, o Schmeichel, que é pai desse do Leicester. É, esse dinamarquês, ele fazia umas coisas impossíveis. Então, esse foi um dos maiores que eu vi abaixo do Marcos. É, por que, que o Marcos é melhor que ele? Porque ele era do Palmeiras, caralho. Foda-se, vai tomar no cu. Só por isso. É, lógico, eu vi um monte de goleiro bom. Tá, mas que tinha essa antevisão de se jogar e ainda por cima ir buscar num puta de um reflexo, fazer as duas coisas, só esses. É, então, voltando ao Veloso, não é maior que o Marcos, nem fudendo, é um dos maiores do Palmeiras, eu acho que ele está ali na galeria dos grandões, junto com o Leão, junto com o Valdir, junto com o Berdan, junto com o Fernando Praz, mais abaixo do Marcos, é claro. Só que daí ele perde essa aura de fenômeno, né? De se prestando a esse papel de capacho do Neto. Então eu estou muito triste de ter que constatar isso. Não gosto, o Veloso era meu ídolo. Eu jogava no gol, gritava Veloso! Acho que todo mundo fazia isso, quem tinha idade para isso, né? Todo mundo fazia isso, adorava o Veloso. É um cara que tem a minha idade, então, de certa forma, a gente se projetava nele, né? Pô, o cara podia ser eu, né? Então, dava aquela... sei lá, uma espécie de orgulho de ver um cara da nossa geração, do nosso ano, lá já jogando pelo Palmeiras, arregaçando, moleque do interior, humilde, catando muito. E ver que o cara virou isso, sabe? Eu não sei os motivos dele, de repente ele pode estar precisando de grana, deve ser uma grana boa, não deve ser pouco que ele ganha. Esses caras de televisão ganham muito dinheiro, gente. Esses caras por baixo devem tirar uns 40, 50 pau, cada um. Sabe, para quem já parou de jogar, se tá fudido, tirar 40, 50 pau, não tá nada mal, né? Então, vou julgar, mas me dou o direito de ficar triste e de riscar ele da minha galeria de ídolos. Eu vou respeitar, se um dia eu cruzar ele na rua, eu vou cumprimentar, vou apertar a mão dele, como vai, seu Wagner, Wagner Fernando Veloso, mas não vou ter aquela puta, eu estou apertando a mão de um... Que nem acontece quando eu aperto a mão do Ademir da Guia, quando aperto a mão do Dudu, quando aperto a mão do César, do Edmundo, do Evair, do Luiz Pereira. Eu já tive experiência com todos esses caras, Levinha. Então, todas as vezes que eu apertei a mão, eu falei, nossa, estou apertando a mão desse cara. Do Veloso, eu não vou até sentir porra nenhuma, porque ele está me envergonhando. Tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Deixa eu voltar aqui no... Ver se você... Eu quero ver aquela pergunta que eu fiz para vocês, se vocês sentiram que a ansiedade essa semana está menor do que na semana passada por causa dessa tática de G4. É, objetivo é G4. Né? Vamos lá. Vamos voltar aqui, então, até onde eu consigo. Renan Michelli. Que momento seria para termos direito à torcida fora de casa? Calma. Foco no Cruzeiro. Porra, dromedário do caralho. Jabuti dos infernos. A gente falando em foco no G4, o cara vem me falar de... É, vamos no Taquerão. Cala a boca, velho. Caralho. Sei lá, felicíssimo com a... cara dos corintianos depois do jogo de segunda-feira, mas sem dúvida, cara de cu, cara de bunda que eles fizeram, tá muito engraçado, tá muito divertido mesmo, mas foco no G4, né? Boa noite, seus foco no G4, disse Marcos Vinícius, foco no G4. O Luiz Gustavo Nogueira, que virou padrinho, foi você que virou padrinho entre ontem e hoje, né, Luiz? Seja bem-vindo. A atitude do Veloso foi uma tentativa de terceirizar a responsabilidade que está toda em cima dos gambás. Não, o Veloso não tentou fazer nada. O Veloso foi o pagalanche da história. Foi o bobão. Só faltou dar um tapão na nuca dele. Sabe? Olha, trouxa, bom. Tava todo mundo zoando com ele, sabe? E aí ele pegou a taça, pegou a medalha, posou sorrindo, que nem um tonto. Puta, que raiva que deu. Tem que meter a boca igual o Edmundo fez uma vez. Eu vi muita gente comentando isso, mas eu desconheço esse episódio. Eu passei alheio a ele, não consegui entender. O vídeo foi interrompido? Deu uma quebradinha, mas já voltou. Parem de reclamar da imagem. Tá ruim mesmo, mas... Calma que eu vou arrumar isso daí, tá? Por enquanto tá ruim, mas foda-se a imagem. Vocês não estão aqui para ver minha carinha bonita. Vocês estão aqui para escutar eu falando merda, não é isso? Então parem de reclamar da imagem, caralho. Olha a observação do Tadeu, que observação importante. É incrível ver jogadores, não citarei os nomes para não dar moral, tá certo, jogando fora um patrimônio enorme, que é o respeito da nossa torcida. Incomoda a canalice deles, mas é espantoso porque trata-se de uma burrice enorme. Concordo plenamente com você. Eu vou fazer um comentário em cima do que você falou, que é o seguinte. Quando eu entrevistei o Evair, e no papo fora do ar, antes da gente conversar, a gente costuma trocar uma ideia informalmente para ver se a gente arranca alguma coisa para daí a gente puxar na entrevista. Essa é uma tática que você faz antes de fazer uma entrevista longa. Quer dizer, a gente não, eu faço isso, né? Não sei os outros. Então, eu sempre tento puxar um papo para ver se o cara solta alguma coisa. Eu já dou umas cutucadas para ver se o cara solta. Se sai alguma coisa legal, eu vou lá e exploro, né? Durante a entrevista. E uma das coisas que ele falou foi assim, que o que o Palmeiras proporcionou para ele, a satisfação que ele tem, o orgulho que ele tem na vida dele, de não importa onde ele vá, não importa em qual situação, não importa em qual circunstâncias, ele vai em qualquer lugar, sempre vai chegar nele um palmeirense e vai falar com ele emocionado, com reverência e respeito, e vai agradecer pelo que ele fez em 93, principalmente, não só em 93, mas principalmente em 93. Isso ele me falou e ele se emocionou quando ele falou. Vocês imaginam como eu tava, né? Eu tive que ficar firmão ali, mas, pô, eu tava vibrando por dentro ouvindo o cara falar isso pra mim. Então, assim, ele teve, eu não sei se. Ele criou essa noção do quanto é importante ser um ídolo do Palmeiras. E eu acho que o Palmeiras tinha que explorar o testemunho dele para os jogadores atuais, para eles buscarem isso. O quanto é importante na vida de um jogador que tem a chance de passar pelo Palmeiras, de conquistar esse respeito, esse carinho eterno. E eu até perguntei para ele, falei assim, puta, mas não chega uma hora que enche o saco? Que você, puta, você quer jantar com a tua família, ficar sossegado, aí chega um palmeirense pentelho, aí, você é fodão, né? Ele falou, de jeito nenhum. Ele falou assim, cada vez que isso acontece é uma alegria imensa. Porque é sempre com muito respeito, é sempre com muito carinho, é sempre com muito cuidado que as pessoas têm. Ninguém chega, né? Sabe, inconveniente. Então, assim, é muito importante essa observação que o Tadeu fez. E é realmente muita burrice de certos jogadores que têm a chance de alcançar isso aqui no Palmeiras e jogam fora. Quem está aproveitando? O Zé Roberto está aproveitando. Lógico, não alcançou o nível do Evair. Eu acho que nenhum dos atuais alcançou. Mas não precisa chegar no nível do Evair para conquistar esse respeito. Então, o Zé Roberto, o Fernando Praz, o Dudu, esses caras, quando saírem do Palmeiras, quando se aposentarem, porra, pode ter certeza. Onde eles forem, vai chegar jogador do Palmeiras a falar, porra, vai querer fazer a mesma coisa que faz com o Evair. Mesmo não tendo alcançado o nível de ídolo. E nível de idolatria que o Evair merece, mas o Evair é, porra, é top, né? E cabe bastante no coração do torcedor do Palmeiras, né? Cabe todos eles. Então, esses caras estão sabendo reconhecer, estão sabendo, já completando 3 anos de Palmeiras, esses três que eu mencionei, esses caras já conquistaram, né? Um período de conquista, né? Então, tem quem saiba e tem quem não saiba aproveitar. Entre Veloso e Carlos teve o Ivan, foi o que eu falei. Depois do Carlos, o César, depois o Sérgio. Foi exatamente isso que eu falei, o Rafael Asquini, ou Asquini. E a Mercosul de 98, verdade. Verdade, Luan, você tem razão. 4 títulos, então. Esqueci completamente da Mercosul de 98. Você está certo. Então foram 4, mas de qualquer forma também não foi protagonista, né? Mas você tá certo, obrigado. Carniele chega aqui, cheguei, cheguei, chegou querendo levar patada, né? Ô? Sua lampreia maldita. Agora todo mundo vem me falar da Mercosul, vocês estão colando do Luan, da Rosilene, tá? Vocês estão colando, não vale. Cadê o Joseudes? Estão gritando, Joseudes! Joseudes! Cadê tu, Joseudes? Era legal de gritar Veloso, né, Renan? Você tem razão, era legal. Veloso! O Zé Silvério gritando Veloso era um negócio absurdo. Espalma, Veloso! O Amaral também teve uma falha bizonha na final de 96 e o Dida teve a melhor atuação da carreira naquele jogo. Eu não lembro dessa falha do Amaral, confesso. Mas que o Dida catou muito, isso eu lembro. Tem razão. Para mim, Fernando Prass está acima do Veloso. Eu também acho. Eu também acho. Aliás, no grupo de padrinhos eu soltei um áudio explicando essa minha posição para vocês. Fala sobre a Globo querendo prejudicar o Palmeiras com a reportagem do Borja querer sair. Eu não vi a reportagem. Eu vi uns setoristas comentando que o Borja deu uma entrevista para a Rádio Caracol da Colômbia. A Rádio Caracol é uma rádio que existe, não é a Rádio Bogotá. Rádio Caracol é a rádio mais importante da Colômbia. Diz que nessa entrevista, óbvio que eu não ouvi, eu vi agora só os setoristas do Palmeiras comentando. Diz que perguntado sobre uma volta ao Nacional, é lógico, o cara cobra o Nacional todo dia, ele vai entrevistar o Borja que está jogando fora do país, ele vai perguntar isso. O que que o Borja faz? Ele responde: ah, não descarto voltar ao Nacional um dia, mas nesse momento estou focado no Palmeiras porque a diretoria do Palmeiras acredita em mim e eu quero vencer no Palmeiras. Então foi isso que ele disse. Então, ele deu a resposta em duas partes. Gostaria de voltar ao Nacional um dia, mas agora estou focado no Palmeiras. Então, ele deu a resposta correta, né? A resposta que todo jogador deveria dar, mesmo que fosse mentira. Eu não sei a reportagem que você está falando, mas o que eu vi os setoristas falarem foi isso. Então, eu não posso comentar a reportagem porque eu não vi. Mas não fiquei preocupado com essa resposta, não. Acho que ele falou certinho. Então, foco no G4. Domingo vai ter secador, não é, Rafael Domingues? Mas foco no G4. É isso aí, vai ter, vai, foco no G4, não interessa. Foco no G4. O Moisés na coletiva mandou muito bem, é isso aí. Diz que não vai colar. Então, o Moisés parece que está com esse espírito, né? Os jogadores estão ajudando. Foco no G4, foco no G4, foco no G4. E tá lindo. Emerson Cerqueira, quero virar padrinho. Tenho certeza que o pessoal já te passou o link aí para baixo, Emerson Cerqueira. Tá? Mas se não passou, www.padrim.com.br/verdazo. Seja bem-vindo. A gente está cada vez, cada dia mais próximo da nossa meta, em que eu vou estar lá na academia de futebol, vou estar cobrindo Palmeiras no dia a dia, vou estar muito mais próximo. Quando eu atingir 1.000 padrinhos, isso vai ser possível. Eu vou poder fazer esse trabalho para vocês com proximidade. Eu vou poder comentar o jogo treino, por exemplo. Teve um jogo treino ontem que eu só vi os gols na internet. Eu não consegui ver, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir lá mexer as planilhas do Excel, lindas, maravilhosas, sensuais. E não posso fazer o que eu gostaria, que é estar analisando o treino, vendo o dia a dia, passando para vocês as informações, um boletim diário, um vídeo, né? Isso vai acontecer o dia que eu puder chegar no meu digníssimo chefe, que eu gosto muito de falar: chefe, obrigado por tudo, mas eu vou pedir demissão. Vou trabalhar para a torcida do Palmeiras. Isso vai acontecer quando eu chegar no 1.000, tá? Nós estamos caminhando para esse 1.000. Então, com a ajuda de vocês, quem acha que isso vai ser legal, seja bem-vindo, participe do grupo de padrinhos, os áudios de WhatsApp, grupo de WhatsApp, churrasco, Facebook. A gente faz uma bagunça aqui, tá, gente? Vocês vão ver. Alguma ponderação a respeito da imprensa pós-jogo do Botafogo? Ah, um normal, né, Davi? Normal, a imprensa vai fazer o quê? A imprensa corintiana, né? A imprensa corintiana vai tentar jogar a responsabilidade pro lado de cá. Então foi o que fez o Neto, foi o que fez alguns veículos, né? Então cabe a nós anotar os nomes. É importante nas matérias da internet, a gente não pode perder a chance de generalizar um canal, um site, uma emissora, que às vezes não é a tendência, às vezes é só aquele repórter que está de sacanagem. Então, lá o repórter X, que escreve no, sei lá, no Terra, escreve uma merda. Aí você fala: Terra, filha da puta. Não, não é o Terra, é o repórter. Então, tem que ver quando a matéria é assinada e aguardar o nome do filho da puta. Gente, toda vez que esse filho da puta escrever, eu já vou saber que ele está de sacanagem. Já vou com o filtro ligado a próxima vez. Então, anotem os nomes. Tá? Anotem os nomes. Eu não vou ficar falando nome de jornalista aqui, porque não cabe a mim. Eu tenho a minha lista. Falo, esse é filho da puta. Esse é canalha. Esse aí é sem vergonha. Então, toda vez que vier a matéria desse cara, eu já vou com o filtro ligado. Já sei que metade é mentira e a outra metade é forçação de barra. É, agora tem, pô, você vai falar assim, uau, filho da puta. Que tem lá os caras do UOL que são foda. Só que tem lá os caras do UOL que são honestos, que são, né? Então, não é o UOL que é filho da puta. Não é a ESPN que é filho da puta. Tem um monte de cara na ESPN que não vale nada. Mas a emissora em si, cara, você não pode generalizar. Tem caras muito bons lá dentro. Continua tendo. Então, assim como eu não falei nome dos bons, não vou falar dos... Não falei dos ruins, não vou falar dos bons também. Mas tem gente legal lá dentro, cara. Então, a gente não pode generalizar o canal. A gente tem que focar nos profissionais e marcar os profissionais. Ó, esse cara não vale nada. Tá? Tô falando para ir lá bater nos caras. Tô falando para não ter, não acreditar no que esses caras vierem a falar no futuro. Olha lá, o Cello falando que gostou muito das coletivas do Alberto, do Moisés, do Mike. Todo mundo com foco no G4. Daniel Cacheta, que também é padrinho recente, quer saber quais são as fotos. Cara, eu preparei esse painel no, pouco depois do final da Copa do Brasil. O início de 90, o início de 16, eu preparei esse painel. Eu peguei umas revistas do Palmeiras que eu recebia. Como eu era sócio do Palmeiras e também avante, eu recebia, às vezes, revista duplicada. Vocês veem como a distribuição lá não é muito boa, né? Tem gente que não recebe nenhuma e, às vezes, eu recebia duas. Eu deixei de ser sócio, agora eu só recebo de vez em quando a minha revista pelo Avante. Então eu peguei essas duplicadas que eu tinha e fiz esse painel aí. Então eu tenho aqui, vamos lá. Tem o pôster de campeão da Copa do Brasil. Lá em cima tem a última foto do Palestra, lá em cima, né? Aqui nessa parte do miolo tem a comemoração da Copa do Brasil, tem a capa da revista do Palmeiras de 2008, quando o Palmeiras ganhou o Paulista de 2008, tem uma foto do Marcos, aqui ó, essa foto do Marcos. Lá em cima tem o Zé Roberto levantando a taça da Copa do Brasil, a capa da revista, tem o Porcão, né? Tem o Vitor Hugo, essa foto do Vitor Hugo dando a cambote é no último jogo de 2015, o Palmeiras ganhou do Flamengo, fora de casa, na última rodada do Brasileiro, já tava, o campeonato já estava definido. E tem outros pedaços da revista aqui, né? Páginas legais da revista que deixam, né, um negócio verde e branco. Na verdade, eu usava esse painel como fundo na outra casa que eu morava, então ele ficava legal, ele ficava bem enquadrado. Aqui ele tá meio de cunhinha. Quem é de Sorocaba sabe o que é cunhinha. Já perdi um monte de pergunta aqui. O discurso está certo, disse a Poliana Pompeu. Evair é o terror, disse o Marcos Paulo. Matador, vocês devem estar comentando aquela história do Evair, né? O Atílio é edimundista, Atílio Brise. A preleção do Zé em 2015 entrou para a história, disse o Renan, é verdade. Agora vocês estão entrando naquele assunto de quem é ídolo eterno e tal, né? Acho que o Dudu pode estar na galeria dos grandes ídolos mais para frente. Sim, o que eu mencionei é que lá para frente. Agora, enquanto é jogador atual, a gente está sempre muito próximo. Eu fico pensando assim, daqui 10 anos, tem uma molecada que hoje tem 7, 8, 9, vai ver o cara daqui 10 anos, aposentado já, falando, nossa, eu vi esse cara quando eu era molequinho. Aí vê o cara de perto, dá um negócio, sabe? É diferente. Valdívia é ídolo? Olha que boa pergunta do Thiago Nastri. Cara, o Valdívia parece que são duas pessoas diferentes, né? O Valdívia, até 2008, ele foi exemplar. E o que voltou depois foi canalha, né? Nem parece a mesma pessoa. Então, é difícil. O período bom dele, que foi de 2006 a 2008, metade de 2006 até metade de 2008, então foram 2 anos. É curto. O período ruim foi longo, foi 5 anos. Então, desgastou demais o que ele construiu em 2. Ele só fez merda. 2000. Mesmo a Copa do Brasil, que muita gente fala, oh, ele ajudou a gente a ganhar a Copa do Brasil em 2012. Porra nenhuma. Tá, ele teve uma participação contra o Grêmio até, ele foi bem. Mas, porra, ele foi expulso no primeiro jogo da final. Por causa de um cartão vermelho estúpido que ele levou. Não tem mérito nenhum, sabe? Não. Apagou porque ele tratou o Palmeiras com desdém. Ele tratou o Palmeiras com falta. Ele não respeitou o Palmeiras. E o Palmeiras foi o time que fez ele ser tudo que ele é, principalmente em termos financeiros. Ele não podia ter feito o que ele fez com o Palmeiras. Então ele, pra mim, ele é pior que o Veloso. Muito pior. Porque o Veloso é bobão, né? O Valdívia, ele foi... Ele desrespeitou o Palmeiras. Eu ia falar umas palavras aqui que era capaz de levar uns processos. Ele desrespeitou o Palmeiras. Então eu tenho muita mágoa do Valdívia, muita bronca dele mesmo. Embora reconheça que ele foi um puta jogador, não só na primeira passagem, na segunda também. Isso só quando ele jogava, quando ele queria jogar. E isso é o desrespeito. Sabe? Ele deliberadamente não jogava. Dava migué, enchia lata, prejudicava a recuperação física dele, que ele tinha aquele problema de fibrose, o caralho. E ele falava, foda-se a fibrose, foda-se que não vai sarar, eu vou sair e encher a lata. E saía e enchia a lata. E prejudicava o Palmeiras. Então como é que eu vou respeitar um cara desse como ídolo? Não posso, desculpe. Jogava pra caralho. Aí ele aparecia na entrevista. E ele era malandro, cara. Ele falava de um jeito que todo mundo ficava com peninha dele. Ai, tadinho. Ele não quer se machucar. Ah, vai tomar no cu, sabe? Bando trouxa. É, Luan, ponta esquerda, desculpa. Vai. Aí você já tá de sacanagem. Atílio Gris já tá pedindo patada. É, Moisés também tá entrando no ranking de ídolos. Calma. Moisés... Ele está no segundo ano de Palmeiras, sendo que ele ficou muito, muito tempo afastado. Então ele não tem nem jogos suficientes para entrar em galeria de ídolos ainda. Eu acho que ele pode vir entrar, se ele ficar, se ele... Né? Aliás, eu fiz uma pergunta agora à tarde no Twitter. Guto Dalla está falando que vai ter que virar padrinho. Então seja bem-vindo, mas vire mesmo. Tem um monte de gente que fala aqui, sabe, gente? No comentário, eu vou virar padrinho. Não vira porra nenhuma. Só fala pra ganhar confetinho. Mas não vira. Tá? Então, vocês que falaram aí, sejam bem-vindos. Mas fiquem mesmo. Então, eu tava falando que hoje à tarde eu fiz uma pergunta no Twitter. Uma pergunta despretensiosa. Quem é o seu pereba de estimação? É aquele cara que você sabe que é ruim, mas você gostava dele, eu não sei porquê. Ah, não sei porque eu gostava dele. Ele é ruim, é uma bosta, mas eu gostava dele. Então, assim, o meu pereba de estimação é o Wendel. Né? Gosto muito do Wendel, em todos os aspectos. Mas eu tenho outros. Né? Eu gostava do Marcinho Guerreiro. Jogava nada, mas eu gostava de ver ele em campo. Eu gostava... Esse é controverso, porque eu não acho que ele era pereba, eu acho que ele era bom. Não sei por que, que ele ganhou essa fama de pereba na torcida do Palmeiras. Eu acho que ele era bom jogador, só que a época não ajudou, que é o Giancarlo. O Giancarlo era o 10 de 92. Ele entrava, ele jogava direitinho. Aí no time de 93 ele virou reserva, por quê? Porque aí veio aquela seleção, né? E ele entrava no segundo tempo, pô, toda vez que ele entrava, ou saía o Edilson, ou saía o Zinho, ou saiu o Edmundo, e aí todo mundo, ah, Giancarlo, pra botar, que nem o Maurílio, mesma coisa. Se bem que o Maurílio eu achava ele ruim, né? Mas o Maurílio, engraçado, ele foi mencionado como pereba de estimação aí de vários. Porque ele fazia uns golzinhos. Então teve gente que mencionou o Munhoz, teve gente que mencionou o Galeano, né? Foi um dos mais mencionados, por causa daquele gol. Mas muito divertido. Sabe, foi uma pergunta assim, despretensiosa que saiu na hora assim, e aí você vê o pessoal confessando, puta, então, eu gostava do Claudecir. Muito bom, cara, achei muito divertido. Então entre lá no Twitter do Parmeirista e vejam, achem essa pergunta aí, vejam as respostas, tá muito divertido. Tem gente perguntando do Zeca. Zeca seria uma boa para a lateral esquerda? Seria uma ótima. Ele é muito bom lateral esquerdo. Está uma grande oportunidade aí. Eu não vejo como o Palmeiras poderia perder esse cara, a não ser que já tenha coisa na, né, engatilhada, vindo de fora, principalmente. Marcos Piccoli, padrinho novo também. Boa tarde. Falando lá de Chicago, né? Muito bem. José Heldes, tu chegou-me! Ei, Joseudes, quando é que você vai virar padrinho, Joseudes? Quando é que você vai virar... Assim, o comentário, quando acaba o Periscatos lá no grupo de WhatsApp, é cadê o Joseudes? Falei, ah, não ficou padrinho ainda. Então, cadê você, Joseudes? O Jefferson disse que está fazendo a lista. Desculpem se eu estou pulando pergunta, tá, gente? É porque vocês estão falando bastante... E às vezes eu não consigo recuperar, as perguntas passam e eu não consigo recuperar, tá? Então o Jefferson tá falando que tá fazendo a lista dos jornalistas, é isso mesmo. O que você acha dos árbitros escalados pro jogo nosso e pro deles? Boa, Joseudes. Pro nosso é o Weber. O Weber, gente, o Weber é bom árbitro quando ele quer. Eu tenho uma teoria que eu vou defender sempre. Não existe árbitro top que seja honesto. Porque, isso eu falo até porque eu conheci árbitro profissional que me falou, ó, se não fizer esquema, não sobe. Eu não sei até que ponto isso é conversa de gente ressentida, ele ser um cara ressentido que não subiu e dá essa desculpa, mas eu conheci ele razoavelmente bem para confiar nesse parecer dele. Então ele fala, quem sobe é porque fez esquema, senão não sobe. Tá? Então, esse cara que eu estou falando, ele apitou a 3, apitou a 2, chegou na 1. E na hora que chegaram nele, ela tem que fazer um esquema tal, tal, tal. Ele falou assim, não vou fazer nem fudendo. E aí ele se fudeu, e ele voltou para 2, voltou para 3 e encerrou a carreira. Então, assim, o Weber, levando-se em conta essa teoria, é mais um, né? Igual a todos. Todos esses que estão aí, é tudo, cara, que se precisar faz o esquema. Mas aí, onde eu quero chegar? É que o fato do cara fazer esquema eventualmente, que precisa, senão não sobe, não invalida o fato dele ser bom juiz, saber apitar um jogo quando precisa. Então o Weber, na final da Copa do Brasil, ele não apitou bem pra caralho? Apitou bem pra caralho. O Weber apitou Gambá e Grêmio agora, semana passada. Ninguém falou um A da arbitragem dele. Gambá e Grêmio. Então ele é um cara que quando quer apitar certinho, ele apita. Lógico, vai errar um aqui e um ali. Mas quando ele quer, ele apita. Sabe outro juiz que era bom? O Simo. Tá louco? Não, ele era bom. Ele fazia o que ele fazia. Mas quando precisava apitar certinho, ele apitava. Não é à toa que foi pra Copa do Mundo. Esses caras, quando precisa, eles vão fazer... Quem é que sabe apitar e que vai fazer o que precisa fazer? É esse cara aqui. Então, eu considero o Weber um bom juiz. Quando quer apitar direitinho, apita. No caso do juiz deles, pegaram aquele Marcelo Aparecido. É um cara já que tem bons anos de estrada já como juiz da Federação Paulista e há alguns anos está no quadro da CBF. O histórico dele apitando o jogo do Corinthians é impressionante, né? Zero derrotas do Corinthians. Aí eu fui pegar o histórico dele no nosso. Procure lá no Almanac do Verdazzo, né? Marcelo Aparecido. Ele apitou já os jogos nossos, está equilibrado. O número de vitórias e derrotas é equilibrado. Todo juiz que está com vitória e derrota equilibrado é ruim para o Palmeiras. Por quê? Porque o histórico do Palmeiras, geral, é de muito mais vitórias do que derrotas, sempre. Em qualquer pedaço da história que você destacar, o Palmeiras tem mais vitória do que derrota. Tirando, vai, um ou outro ano desastroso. Então, se o cara tem derrota e vitória equilibrado, é porque ele tende a apitar contra nós. Tá? E esse Marcelo Aparecido é um deles. Ele vai apitar jogo do Corinthians, onde o desequilíbrio é absurdo. É só vitória, não tem nenhuma derrota, tem alguns empates. Então, esse cara é um cara que, historicamente, é contra o Palmeiras e a favor do Corinthians. E ele vai apitar o jogo do Corinthians. Contra a Ponte Preta, lá em Ponte Preta. É 3 pontos para os caras. Tá? Então, foca no G4. Esse papo de mundial aí, não sei por que vocês estão falando isso, cara. A gente foi campeão mundial em 1951. Por que vocês estão com essa conversa aí? O que você acha deles treinarem no domingo no horário do jogo de Corinthians? Não sei, vai acontecer isso? Não sei se você está dando uma sugestão ou dando uma informação, Cláudia Ishikawa. Então seja mais clara, por favor. É, quando ele tentou deixar de ser mago e virar fada, ele está falando do Valdívia, é claro, né? Perdeu 90% do respeito que tinha por ele. E eu perdi 100%. Copa do Brasil foi carregada pelo Kid Bengala. Não sejamos injustos. Copa do Brasil pode botar boa parte dela na conta de um cara que, puta, eu acho que ele devia ser mais respeitado pela nossa torcida, chamado Bruno. Ele falhou na Libertadores de 2013, ele teve uma outra falha aí também, no tempo que ele foi titular do Palmeiras, mas ele é um cara que não merece levar essa fama que ele leva da nossa torcida hoje. Todo mundo hoje faz piada, faz chacota dele, e ele foi fundamental nesse título, cara. E esse título pega aquele time. Ele e o Kid Bengala é 50% cada um. Ah, tem que dar uma porcentagem para o Barcos também, embora não tenha jogado na, né, história da apendicite e tal. Mas não estou fazendo igual o Casagrande, hein? Tem que mudar as porcentagens aí, tá? Mas assim, eu acho que o Bruno foi muito importante, muito, muito, naquela Copa do Brasil, que foi uma Copa do Brasil menor, que ainda não tinha os times da Libertadores, era uma espécie de segunda divisão da Libertadores, vamos falar a verdade. Mas foda-se, é o que tinha e a gente foi lá e ganhou. Pau no cu, ganhamos do Grêmio fora. Então, o Bruno merece mais respeito, muito mais respeito do que ele tem hoje da nossa torcida. Então, Bruno, se um dia você estiver vendo esse vídeo aqui, estou com você, tá? Já xinguei, já te critiquei, já fiquei puto com você, mas isso é do jogo. O respeito é pelo toda a sua atitude, né? Você teve no Palmeiras, como profissional do Palmeiras, como torcedor do Palmeiras, quando teve dentro do clube. Ninguém tem isso aqui para falar do Bruno, tá? Então acho que ele deveria ser mais respeitado. O Piazon está falando que na primeira saída do Valdívia ele estava criando caso para ser negociado e a torcida esquece disso. Não é criando caso, é que nem o Gabriel Jesus, cara. Ele estava numa fase da carreira que ele. Não se pagava tanto no Brasil quanto se paga hoje. Então ele sabia que ele podia ganhar mais e chegou uma. E ele falava: eu só saio quando eu for campeão. Isso ele falava, eu lembro muito bem. Ele falou assim: eu quero sair daqui como ídolo e só se é ídolo quando se é campeão. Então eu só saio depois que eu ganhar uma taça. Aí ele foi campeão paulista e saiu. Então ele não forçou. Ele estava no momento que, sabe, o Brasil não. Se hoje ainda não pode competir financeiramente com os outros centros, imagina naquela época. Então não tinha como segurar, cara. Nesse ponto, eu defendo o Valdívia de 2008, tá? Nesse processo aí. Ah, Felipe Barbosa falando de Mundial, Mundial, desculpa. Felipe, não é um assunto, sabe? Gabriel Jesus é ídolo? Cara, é. Gabriel Jesus é ídolo. Ele podia ter saído antes, ele segurou o quanto deu. É o mesmo caso do Valdir. Uma hora que não dá para não sair. Então ele saiu, mas sai como ídolo, porque ele foi um puta de um diferencial no título brasileiro de 2006. A gente não ganhava um título brasileiro fazia 22 anos. Ele virou um craque de nível mundial. Não virou um puta jogador, ele virou um craque de nível mundial, centroavante, titular da seleção brasileira que vai jogar a Copa do Mundo. E faz questão de deixar claro o amor dele pelo Palmeiras, o respeito dele pelo Palmeiras, fala que vai voltar a jogar no Palmeiras, para quem quiser ouvir. Então ninguém pode associar o Gabriel Jesus a outro time de jeito nenhum. Ele faz questão de se associar ao Palmeiras. Ele é ídolo, sim. Esse tamanho futebolístico que ele adquiriu, mesmo em um ano só, embora isso seja meio contraditório, né, com o que eu falei em relação ao Moisés, mas o tamanho dele é muito grande. Então, Nesse caso, ele é ídolo. Palpite para a rodada. É, Santos e Bambi dá empate. Ponte Gambá dá Gambá. Foco no G4. Ponte Gambá dá Gambá. Rivarola era o seu tereba de estimação, Flávio Lucena. Tadei, talvez saiam nomes tão legais. É, todo mundo fala, ah, esse cara é ruim, mas sempre tinha um que gostava. Ah, desceu, eu gosto dele, eu gosto dele. É tipo uma confissão, né? É legal isso. A gente está entre palmeirenses, é legal criar esse clima, cara. Eu acho muito divertido. Olha lá, Munhoz, Tonhão. É, o Tonhão era de todo mundo, né, cara? Rogério Pedalada. Rogério Pedalada não era pereba, ele era bom. É, o Daniel Frasso, você está falando que achava eles bons. O Daniel Frasso não era bom. Então, tá vendo? Rogério Pedalada eu achava bom, mas o Frasson eu achava ruim. Giancarlo entrava e saía gol, disse o Celau. Ele era bom, cara. Ele era um meia clássico, metia as bolas. Ele era bom, cara. Osmar Cambalhota também foi mencionado lá. Osmar Cambalhota, pereba de estimação do Vinícius Rossini. Pierre. O Pierre não era pereba. O Pierre, eu não coloco ele na cadeira. O Pierre era um volante pegador e tal, mas ele não era pereba, não. Ele sabia jogar com a bola no pé. Maurílio fazia muitos gols. Não fazia, não. Ele fez um gol muito importante contra o São Paulo, no dia do jogo do Senna, né? De que o Senna morreu. Mas ele não fazia um monte de gol, não. Galeano é monstro. Só se for de aparência, né? Ele era ruim pra caralho, Ed Pessini. Ou Edi Pessini. Ruim, ruim, ruim pra caralho. Fabiano Scania. Por que é Fabiano Scania? Paulo Isidoro. Puta. Ele não chegava a ser um pereba. Ele era um meia. Assim, que ele tava no nível pra jogar no Santos. Titular do Santos. É, e, porra, naquele time do Palmeiras ele só podia ser reserva. Ele não era pereba, não. Joseudes, tá devendo mesmo, né? Joseudes, www.padrim.com.br/verdazo. De hoje você não escapa. Munhoz não era tão pereba assim, pelo amor de Deus, ele era. Pereba era a avó dele. Ele é pior. Felipe Barbosa está insistindo nessa história de jornalismo mundial. Eu não vou comentar isso, cara. Não vou. O Zeca é destro e joga na lateral esquerda. Vê problema nisso com a. Na verdade, ele pode até ser destro, o pé preferido dele ser o direito, mas ele se vira muito bem com o esquerdo. Ele joga com o pé esquerdo, embora o pé melhor dele seja direito. Então dá para chamar ele de ambidestro. É, ou bicanhoto. Não, bicanhoto é o Luan. Ah lá, José, o Leandro Nagasawa falando que quer você ali no grupo, cara. Todo mundo quer você. Munhoz não negava fogo contra os Bambis. Para. Juíno. Juíno é o pereba de estimação do Atílio. Aliás, você tem um monte de pereba de estimação aí também, né? O Simon matou o Parmeirista. Na verdade, não, cara. Ele assim, mandou para o UTI, mas aí o Parmeirista voltou e ia ficar Parmeirista, cara. Só que daí surgiu o projeto do Verdado, que foi uma fusão ali com o Periquito Verde, né, o Cezão. E aí a gente só mudou de nome, mas não matou, não. Mandou para o UTI, tá? Foi um duro golpe. Foi mesmo. O Valentim falou que vai treinar na hora do jogo. Ótimo. Foco no G4. É isso aí. Bruno é o meu pereba, disse o Marcos Piccoli para encerrar o Periscato de hoje. Pessoal, sexta-feira, seis aqui, hein? Vocês estão de parabéns. Domingo tem jogo do Corinthians contra a Ponte Preta. Não estamos nem aí. Nosso foco é Cruzeiro na segunda-feira, G4. Então, obviamente, o próximo Periscato vai ser na terça-feira e não na segunda. Óbvio, né? Que eu vou estar lá no Allianz Parque. Então, na terça-feira, a gente já comenta todo o desenrolar dessa rodada, que é uma rodada importante para a gente. Chegar no G4! G4! Pessoal, obrigado pela companhia. Até terça. Cuidem-se bem no fim de semana, hein? Não abusem. Tchau.